Portanto, acreditamos que criminalizar a natureza não é o caminho mais adequado para tratar do que é responsabilidade da saúde pública. Não precisamos sofrer com doenças infecto-contagiosas se evitarmos a destruição das florestas, a acentuação de construções de concreto no solo urbano, os projetos deficientes de drenagem da água, a ausência de moradia digna para parte da população, a precariedade da saúde pública e a coleta dos lixos. Seria necessário, então, que o Estado assumisse responsabilidades e prioridades e não pôr a culpa sobre nossos ombros. Mas você acha mesmo que o Estado vai mesmo assumir isso? Eu errei tudo.